Capitania 33 no ar. Tudo se faz novo embaixo do sol, diz a santa palavra de Deus. Aí, Clebão, Juliana, LCJ, Capitania 33. Escreve um novo recomeço. É mil grau, tudo se faz novo embaixo do sol. Jimmy Lituca constou, tá no hall. O tempo fortaleceu os guerreiros, na moral tem que ter responsa pra chegar até o final. Parece que foi ontem descendo, é impressionismo de chuteira embaixo do braço. Valeu o incentivo, já faz uma cota, mó saudade do meu pai. A lágrima de um homem, o seu percurso faz. Nem os pé de break que é louco pra atrasar, mas se Deus é por nós, ninguém vai nos derrubar. Espere aí, olha a sua volta. Pontos no cachoeirinha, preparar a sua cova. Você sobrou, é mais que vencedor. Um brinde a Jesus Cristo, o nosso Senhor. De cabeça erguida, buscar o sustento, dar uma ripa. A pampa na quebrada, um salve pra rapaziada. Lutar, acreditar, ter fé. Pra conquistar os sonhos, vou dizer como é que é. Perseverança, confiança, passar a prova. Sem crescer, os olhos presente, cavalo de Troia. Aprender com os tiozinho, a experiência de vida. Valeu seu Moacir, sem palavra é nós na fita. Dinheiro, carro e casa é bom, todo pobre quer. Ter um Motorola, um Rolex, uma mulher. Lembra sempre na Bíblia que o Senhor é meu pastor. Mas quando vem a luta sai falando um horror. Não é assim, murmurando, que a gente vai chegar. Alcançará a paz, aquele que acreditar. A conquista pra nossa vida, então reflita. Tá escrito na Bíblia, de boa, insista. Largue os canos, bola o plano, não seja fulano. Beltrano, não fica marcando, Jesus está voltando. Largue sua arma, cuidado com os olhos. Deixe morrer pela boca. Não. Que destrói os manos debaixo do sol. É mil grau. Pegue sua arma, cuidado com os olhos. Deixe morre pela boca. Que destrói os manos debaixo do sol. É mil grau. Chega de perder. Guerreiro, pra muitos pode parecer o final, tá ligado? Mas pros verdadeiros, é o recomeço de uma nova história, escrita pelo Criador da vida. Tô ligado que o barato tá louco por aí, mas cabe a você mudar o lugar que está, morô? Aí, com honra e dignidade, levanta a cabeça e vamos caminhar, porque uma nova vida te espera, morô? Derruba a máscara daquele que vive de engano. Vagabundo é mato, cai na febre, puxa o cano. Olha só, eu tenho sentimento, a honra de um guerreiro marcado pelo tempo. Os vermes tão aí filmando na piolhagem, tipo abutre na carniça, filme de longa metragem. É louco ou barato você vê nos farol. Os moleque de 10 anos, overdose é normal. Aí parceiro, carregue a sua cruz, porque os traídos crucificaram Jesus. Qual é o valor que você vê no céu azul? O sol, as estrelas, o amor, um por um dos mandamentos. Vivido pelos profetas, hoje voam pelo vento. Só lamento, respeito, aprendi com meu pai, agora trago no peito. Daquele jeito, a dignidade de ser pobre, truta, tamo na luta, mantendo a conduta aqui na terra. Tudo vai passar, as riquezas, o ouro, a prata, nem o mar sobrará. O homem solitário que vaga pelo gueto, tá aí aos 26 do segundo tempo a ver a vida. No vale da sombra e da morte, como Lázaro ressurreto, a mudança da sua sorte. Não fale de ninguém se você não conhece, só Deus é o juiz que ouve a sua prece. A esperança dos irmãos que estão atrás das grades, para nossa fé não há limite, sai de nós. Vaidade, bondade é que trufão, é marca registrada. E só quem é psico entende da parada. Pode ficar tranquilo e acalmar o coração, porque o fiel soldado concluiu a missão. Largue suas armas, cuidado com os olhos. Deixe morre pela boca. Que destrói os manos debaixo do sol. É mil grau. Largue sua arma, cuidado com os olhos. Deixe morre pela boca. Que destrói os danos debaixo do sol. É mil grau. Chega de perder. Love.